Presidente, acabou de estar aqui, é que nós pegamos 70% da água consumida. Portanto, neste momento, chover ou não chover, para nós é tinto. Os números que eu aqui tenho são os números do Palmares e são 30%, 1.130 metros de água, 749 de saneamento. E o Sr. Presidente já pediu duas vezes, para olhar para os meus mapas, ninguém vos contesta, já pedi duas vezes para reunir, para me explicar e para me convencer, e não me convencem, porque eu sei quanto é que a água está a fluir.